No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma Catedral do Fado aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sou Joana Santos e estou consigo para lhe trazer mais alma portuguesa. Hoje vamos nos concentrar no Fado de Coimbra. Hoje Fado de Coimbra é aquilo que mais vai ouvir por aqui. Não é só, mas é em grande parte o que vai ouvir aqui nesta Catedral do Fado. Convido-o então a ficar durante estes 30 minutos, estes próximos 30 minutos connosco e ouvir mais uma edição dedicada ao nosso tesouro português. Um grande tesouro, sem dúvida um património que não há igual. Seja então bem-vindo e, claro, peça o seu fado. É só escrever-nos na nossa box de comentários, a nossa caixa de comentários, que está no fundo da página em canal2.radioantenaweb.info. Ou então, pode-nos também escrever através do e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Relembro também que temos um grupo no Facebook, um grupo aberto, onde nos pode, através de lá, fazer chegar os seus pedidos de fado. O grupo chama-se tão simplesmente Antena Web. Não é grupo Rádio Antena Web, é só grupo Antena Web. Também pode seguir as novidades da sua rádio através da nossa página em facebook.com/radioantenaweb. Vamos seguir esta nossa edição, começando esta nossa primeira seleção de três fados com um poema de uma grande escritora portuguesa. Falo de Florbela Spank, que escreveu o poema Amar. E é com este poema que vamos ficar, na voz de Teresa Silva Carvalho. Logo depois desta grande fadista, que nos traz um poema de uma grande escritora, vamos ficar com dois fados de Coimbra. Estes sim de Coimbra. Fado Hilário, na voz de Manuel Branquinho, e logo depois ficamos com Samaritana, na voz de António Bernardino. São estes os três fadistas que tocam na sua Catedral de Fado. Fico por aí e até já. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender é mal a bem. Quem disser que se pode amar alguém? Thank you.

palpitou. Samaritana, levei a ficar. Alguém espreitando te viu Jesus beijar. Na tarde, quando foste encontrá-lo só, morto de sede junto à fonte de Jacó. E tu, risonha, acolheste o beijo que te Jesus Cristo corou por ver quanta luz irradiava da tua fronte quando disseste ao meu eu fiz, Senhor, vir à fonte. Samaritana, pela veia de ficar, alguém espreitando te viu Jesus beijar. De tarde, quando foste encontrá-lo só, morto de sede junto à fonte de Jacó. Trago-lhe mais três fadistas, mais três vozes do fado de Coimbra. Este não é só do fado de Coimbra, mas é, sem dúvida, um grande senhor do nosso fado, da nossa música portuguesa, da nossa história de Portugal. Falo de Zeca Afonso, José Afonso, que nos traz Balada de Outono. Logo depois desta Balada de Outono, ficamos com Capa Negra, Rosa Negra, na voz de Adriano Correia de Oliveira. E terminamos esta seleção de três fados com Meia Noite ao Luar, Tunas Académicas. São estes os três fadistas que tocam Jazz Kids. Passadas do rio, meu sono vazio, não vão acordar. Águas das fontes caem, a ribeira chorar, que eu não vou a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes caem, a ribeira chorai, que eu não vou a cantar. Águas das fontes caem, a ribeira chorai, que eu não vou a cantar. águas das fontes calai, a ribeira chorar, que eu não volto a cantar. Águas das fontes cai, ó ribeira chorar, que eu não volto a cantar. Águas das fontes cai, ó ribeira chorar, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calar, ó ribeira chorar, que eu não volto a cantar. Thank you. ao luar, vai pela rua a cantar o boêmio sonhador. À meia-noite ao luar, vai pela rua a cantar o boêmio sonhador. Chegamos ao fim deste nosso programa de hoje, a Catedral do Fado de Domingo. Mas voltamos no próximo fim de semana com mais duas edições de 30 minutos, uma ao sábado e outra ao domingo. Eu sou a Joana Santos e foi um prazer enorme estar consigo, aqui acompanhados, claro, eu e você, pelas guitarras, violas, poetas e fadistas que constituem este património português que é o fado. Vamos terminar com dois fados de Coimbra, mas antes relembro a nossa box de comentários em canal2.radioantenaweb.info. Está sempre aberta aos seus pedidos de fado. Também nos pode escrever para o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou juntar-se a nós no grupo do Facebook, que relembro que é Antena Web. O grupo chama-se apenas Antena Web e não Rádio Antena Web. Rádio Antena Web não é o nosso grupo. O nosso grupo é só Antena Web. Também é só fazer um gosto na nossa página em facebook.com/radioantenaweb e, claro, depois de gostar, recebe todas as nossas novidades. Vamos terminar por aqui a nossa catedral. Peça então o seu fado. Espero por ele, espero pelo seu pedido aqui para o próximo fim de semana. Vamos terminar a nossa edição de hoje

ser.